teus olhos claros. É uma estrela a oscilar, a luz dos teus olhos claros. É uma estrela a oscilar, que ora vejo no céu, ora nas ondas do mar, que ora vejo no céu. Ai, arenas, ondas do mar. Minha mágoa.